Radiofônicos, Hidropass, Alemen, Intruso. Muito prazer, vim fazer muito barulho. Bota pra estralar, só chegar todo mundo. Área 51, Zona Norte com orgulho. Vagabundo tem estilo, vaidoso leva susto. Eu te pergunto se precisa de tumulto. Espaço tem pra mim, pra você, pra sem futuro. O rap é foda, louco, a rua tem um dono. Visto a camisa, jogador, intruso, hidrofônico. Não vou falar em vão, vou dizer com precisão. Se tá a ideia certa pra não ter complicação. Total satisfação, sem maldade, aí doidão. Hoje em dia todo mundo tá pagando de monstrão. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado só na picadilha. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado tá na sintonia. Ripa atrás de ripa, o meu time tá na pista. O bonde tá formado, nossa rima é clandestina. O clima é favorável, a energia é positiva. Muita motivação, tô no pente na ativa. Mente ablindada, fortemente preparada. Rajada de palavras totalmente automática. Na tática, na prática, vitória alcançada. A família tá unida e por Deus abençoada. Inimigo eu tô te vendo, no governo eu não creio. Promete pra caralho, aprontando um converseiro. Não tá fácil pra ninguém, pra tudo tem um preço. Tão latindo de montão e tão mordendo menos. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado só na picadilha. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado tá na sintonia. Aê, escuta mais e fala menos. Toma cuidado, os vagabundo tá te vendo. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Ninguém é bobo, você não tá podendo. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tá merecendo, mas por que cê tá tremendo? Saiu correndo, de longe eu tô te vendo. Depois não vem falar que você não tá devendo. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado só na picadilha. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado tá na sintonia. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado só na picadilha. Saudosa maloca, saudosa guerrilha. Ritmo enfumaçado tá na sintonia. Aê, hidropônicos, hidropés. Na moral, 2013. Família RZ, o Brasil. É nóis.